que te fez mudar assim? Invadiu os nossos planos e te afastou de mim. Estava tudo tão perfeito pra gente casar. Até já escolhi as flores da igreja. E você vem dizer que já não sente nada. Mas senta aqui que eu te escuto. Eu sei que tá confuso nessa decisão. Agindo como um moleque, mas vê se não esquece que aqui dentro sofre um coração. Quem é ela? Quem é essa bandida que entrou em nossa vida e roubou você de mim? Eu tenho a pena de alguém assim. Não acredito que era minha amiga. Me usou pra te roubar de mim. Eu tenho a pena de alguém assim. Eu tenho a pena. DJ Chida, o insuperável, trazendo só as melhores pra vocês. Banda K10. Sei que tá confuso nessa decisão. Agindo como moleque, mas vê se não esquece que aqui dentro sofre um coração. Quem é ela? Quem é essa bandida que entrou em nossa vida e roubou você de mim? Eu tenho a pena de alguém assim. Quem é? Quem é essa bandida? Não acredito que era minha amiga. Me usou pra te roubar de mim. Eu tenho a pena de alguém assim. Quem é ela? Quem é essa bandida que entrou em nossa vida? Me usou pra te roubar de mim. Eu tenho a pena de alguém assim. Quem é ela? Quem é essa bandida? Não acredito que era minha amiga. Me usou pra te roubar de mim. Eu tenho a pena de alguém assim. Eu tenho a pena. É DJ Gargarinha, aqui no comando da fera. Ouro. E momentos de um amor tão lindo, puro sentimento sem igual, tão real. Éramos amigos, sempre trabalhamos juntos, contamos histórias e acontecimentos, como era bom. E quando eu te olhava, sempre enxergava alguém que me traz a paz que eu buscava muito tempo atrás. Vai nos